Muito boa noite! Começando mais um programa Três Orelhas no Estúdio, aqui na sua Rádio e TV Mundo Novo. E hoje vamos apresentar o 10º e último programa desta temporada. Pouco diferente dos demais, não vamos apresentar um álbum, e sim vários singles de vários artistas diferentes, todos mixados aqui no estúdio Três Orelhas. Vamos passar pela música instrumental, pelo samba, pelo rap, pela MPB, vários estilos diferentes, só aqui na Rádio TV Mundo Novo. E para começar, Tuco Marcondes, músico de primeira categoria. Vamos começar com uma música instrumental, Cão Andaluz. Quebra tudo, Tuco Marcondes. Você ouviu o Tuco Marcondes quebrando tudo nos violões. E agora vamos ouvir um samba da maranhense Patativa. Álbum que teve a direção artística de Zé Cabaleiro, lançado pelo selo Saravá Discos. Então ouçam Patativa e Zeca Pagodinho. Sou muito ruim. mãe, mas ninguém é melhor do que eu. Bebo, fumo, jogo e danço, faço os compromissos meus. Dentro do samba, insultado, animado, desempenho meu recado, eu tenho um grande fé em Deus. Sou muito ruim, mas ninguém é melhor do que eu. Bebo, fumo, jogo, danço, faço os compromissos meus. Dentro do samba, eu sou um taco animado, desempenho meu recado, eu tenho grande fé em Deus. Eu levo a vida num vai e vem, graças a Deus muito bem, graças a Deus muito bem. Nunca fui desaprovada, além dos meus predicados, não devo nada a ninguém. Eu levo a vida no vai e vem, graças a Deus muito bem, graças a Deus muito bem. Nunca fui desaprovado, além dos meus predicados, não devo nada a ninguém. Sou muito ruim, mas ninguém é melhor do que eu. Bebo, fumo, jogo e danço, faço os compromissos meus. Dentro do samba, eu sou um taco animada, desempenho meu recado, eu tenho um grande fé em Deus. Eu levo a vida não vai e vem, graças a Deus muito bem, graças a Deus muito bem. Nunca fui desaprovado, além dos meus predicados, não devo nada a ninguém. Eu levo a vida não vai e vem, graças a Deus muito bem, graças a Deus muito bem. Nunca fui desaprovada, além dos meus predicados, não devo nada a ninguém. Sou muito ruim, mas ninguém é melhor do que eu. Valeu, dona Patativa, muito obrigado. Dar a honra de participar do seu CD. Valeu, boa sorte. Imagina, Zeca, a honra é toda minha. No samba ninguém é melhor do que nós, meu querido. Obrigado. Eu levo a vida no vai e vem, graças a Deus muito bem, graças a Deus muito bem. Nunca fui desaprovado, além dos meus predicados, não devo nada a ninguém. Eu levo a vida no vai e vem, graças a Deus muito bem, graças a Deus muito bem, graças a Deus muito bem. E olha, graças a Deus muito bem, graças a Deus muito bem, graças a Deus muito bem, graças a Deus muito bem, graças a Deus muito bem, graças a Deus muito bem, graças a Deus. Que arraso esses dois, hein? Que maravilha! Depois de ouvir Patativa e Zeca Pagodinho, nós vamos ouvir Uli Costa, produzida pelo Léo Mendes, uma canção para abrir os caminhos. Uli Costa também vocalista do grupo Sandália de Prata. Com vocês, Uli Costa cantando Munir. Rádio e TV, Rádio e TV Mundo Novo. A querer você, a querer a paz, a querer amor, a querer. Yeah. vida pra me ver tocar. Canta meu tambor, chora meu querer amar. Chama a vida pra me ver tocar. Canta meu tambor, chora meu querer amar. A querer, oh, a querer você. A querer a paz, a querer amor, a querer, oh, a querer, oh, a querer você. A querer a paz, a querer amor, a querer. A querer, oh, a querer você. A querer a paz, a querer amor, a querer. Chega a paz, pede nunca mais pra ir, oh. Não tem portas pra quem quer entrar. Quando chega a paz, pede nunca mais pra ir. Não tem portas pra quem quer entrar. Quando chega a paz, pede nunca mais pra ir. A querer a paz, a querer amor, a querer. A querer, oh, a querer você. A querer a paz, a querer amor, a querer. A querer a paz, a querer amor, a querer. A querer a paz, a querer amor, a querer. Que a gente quer, paz e amor. Agora vamos ouvir uma produção do Bid, que no original tem a voz do Seu Jorge, mas agora é uma versão instrumental com a flauta de Hugo Rory. E depois we'll be right back. essa versão achada aqui nos fundos da gaveta do Estúdio Três Orelhas. Você vai ouvir Zé Cabaleiro cantando Rael. Uma versão do Envolvidão produzida pelo meu brother Érico Teobaldo. Com vocês, ZB cantando Rael. Tem cores, curvas, sabores, coisas de seduzir. Eu levo flores, som de cantores que ela ama ouvir. Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede. De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de ir. Não vou mentir. Fiquei envolvidão, não vou mentir. Malandro, era inevitável eu não me envolver. Ela é inacreditável, você tinha que ver. Se liga essas pretinhas, toda imperiquitadinha, meio modeletezinha na pegada francês. Tem a simplicidade que é difícil se ver, e a sagacidade que é difícil se ter. É de falar baixinho, gosta de calo carinho, e quando vai tomar um vinho pra brindar de sandê. A gente se combina, a gente tem tudo a ver. Se é coisa do destino, eu já não sei te dizer. Havia conhecido através de um conhecido, ela é prima de um amigo que eu trombei no rolê. Ela tem cores, curvas, sabores, coisas de seduzir. Eu levo flores, som de cantores que ela ama ouvir. Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede. De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de ir. Não vou mentir. Fiquei envolvidão, não vou mentir. E ela tinha uma mania de caçar assunto. Dizia que amor, ciúme era um conjunto. Pedia pra eu valorizar as crises de ciúme dela, porque se o ciúme dela sumisse, o amor também sumia junto. E curtia Nutella, revista, novela, sambista, Portela, a pista, favela, mó sinistra. Ela, frasista e bela, lia Sérgio Vaz, era fã de Mandela. E vai pensando que ela é fácil, rapaz. Ela não é daquelas minas, tanto fez, tanto faz. Não cabe naquela rima de alguns anos atrás, nem combina com as mulheres. Mulheres, lugares, uma noite nada mais. Ela tem cores, curvas, sabores, coisas de seduzir. Eu levo flores, som de cantores que ela ama ouvir. Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede. De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de ir. Não vou mentir. Fiquei envolvidão, não vou. E ela quer, quer, quer, quer, quer, quer. E ela quer, quer, quer, quer, quer, quer. E ela quer, quer, quer, quer, quer, quer. Fiquei envolvidão. Ela quer, quer, quer, quer, quer, quer. E ela quer, quer, quer, quer, quer, quer. E ela quer, quer, quer, quer, quer, quer. Fiquei envolvidão. Thank you. Muito da hora, hein? Música de Rael, versão de Zé Cabaleiro. Continuando com meu amigo Zé Cabaleiro, agora cantando uma canção de André Abujanra, meu professor de trilha para cinema, O Mundo, e com uma participação muito especial da cantora portuguesa Susana Travasso. Só aqui na Rádio e TV Mundo Novo. Japonesa, o mundo é uma salada russa. Tem negro da Pérsia, tem negro da Prússia. O mundo é uma esfia de carne. Tem negro da Zâmbia, tem negro do Zaire. O mundo é azul lá de cima. O mundo é vermelho na China. O mundo tá muito gripado. O açúcar é doce, o sal é salgado. O mundo caquinho de vidro. Tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente. O homem que mata, o homem que mente. Porque você me trata mal, se eu te trato bem. Porque você me faz o mal. Travassos e Zé Cabaleiro. E agora vamos ouvir Projeto Lunaia, produção minha e do Zulu, que também faz os vocais, assim como Funk Buia dos África Brasil. Distúrbio. Distúrbio. na pura devoção e sim dedicação. Se envolver, dedicar, arcar com a organização, bem da população. Superar, construir, montar mundo de contradição. Muitos deixam levar agir pela emoção, é progresso ou regressão? Grita alto a voz que vem pela razão, distúrbio. Peço proteção pra Tia em forma de oração, distúrbio. Peço proteção pra Tia. Segundo jeito que tô alicerçado, a cada passo passado no mundo interligado, não me calo. Perante o que vi no asfalto, criança brinca com rato, recorrer ao planalto, trombar um alvo. Pela maioria de um povo abandonado, nós deve firmar o laço sem tapete avermelhado. Consciente a estar armado, não se tá desapontado, cê tá preparado? Quero saber qual que é. Convocamos todos os guerreiros e guerreiras para a grande manifestação dos povos reprimidos. Cadê os índios? Queimaram nossos arquivos. Vamos correr em busca do que é nosso. Poder de Deus faz a terra tremer. Faz, um dia o povo vai deter o poder. Vai, poder de Deus faz a terra tremer. Faz, um dia o povo vai deter o poder. Vai, projeto massacre de está que ninguém aprovou. A todos que passarem aqui revolucionou. Sei que a chama tá acesa, ainda não apagou. Certeza não me escravizou. Na pura devoção e sim dedicação, se envolver, dedicar, arcar com a organização, bem da população. Superar, construir, montar mundo de contradição. Muitos deixam levar agir pela emoção, é progresso ou regressão? Grita alto a voz que vem pela razão, distúrbio. Peço proteção pra Tia em forma de oração, distúrbio. Essa proteção pra tia. Sistema abandonou, deixou de lado. Periferia na pista, tô vendo a cena em quadro. Não me acalmo, me sinto desapontado. Ele sente pelo faro, o estilo do favelado. Povo injuriado, capitalismo embaçado. Moleque novo, drogado, o clima que tá molhado. Moio! Poder de Deus faz a terra tremer. Faz, um dia o povo vai deter o poder. Vai, poder de Deus faz a terra tremer. Pergunta que não quer calar, cadê os índios que estavam aqui, milhares deles? Continuando, vamos ouvir agora Senzala Hightech, com produção do Minari, os vocais Sombra e Diogo. Sejam todos bem-vindos à Bozolândia. Tenho fé em mim mesmo, principalmente em Deus. Ajuda da minha família e de uns amigos meus. onde a inveja me sinto ausente. Nem siga a feitiçaria, puxa o meu tapete. Ops, opa, ligação oculta. Quando o telefone toca, de algum na escuta. Ei, sombra, man, qual foi? Não vale a pena entrar em crise. No Brasil, ainda Brasil, os messias andam com rifles. Aqui é Jaja City, famosa Babilônia, onde as pessoas estão frustradas e sofrem de solidão. Não leva uma, não. Se a casa cai, cê tá ligado. Acorda sempre, alguém venta pro lado mais fraco. E o cidadão te vem vivendo que nem varejeira. Sempre atrás de merda no ensaio da cegueira. Hoje tem festejos e danças, sejam bem-vindos a Bolsolândia. Hoje tem festejos e danças, sejam bem-vindos a Bolsolândia. Orcos e hominos, coisas naturais, de um país escravagista, sistemas feudais. Hoje tem festejos e danças. Conhecimento é necessário agora e não depois. Negócio de mercenário, depois que fechou já foi. E de maçã da mala vai, isso me lembra os templários. Aquele chão de mármore que o pobre é um espantalho. Beirando a loucura entre delírios de morreu. Violento uns aos outros e dizem glória a Deus. Ao extremo, porém, sobra em nome do Espírito Santo. Faça sua oferta, quer pagar quanto? Promessa de pagamento, uma nota promissória. Você já sabe qual que é a história. Hoje tem festejos e danças, sejam bem-vindos a Bolsolândia. Hoje tem festejos e danças, sejam bem-vindos a Bolsolândia. Orcos viram isso, coisas naturais, de um país escravagista, sistemas feudais. Hoje tem festejos e danças. Bolsolândia é aqui. Vamos ver até quando. Agora vamos ouvir Combo X. É a banda do Bola 8, que é um dos percussionistas... Foi, né? Um dos percussionistas originais do Nação Zumbi. E aqui tem a participação do Sombra. E a produção é do Bid. Rádio TV Mundo Novo. A chuva molha meu rosto e os trovões anunciam mais uma tempestade. Antes de chover, o solo agonizou, assim o trovão anunciou. O bom homem se resguardou quando ouviu o estrondo do céu. Pé na estrada sem pista, hasta la vista. Motes infláveis que nos transitam a lagoa, até onde a visão alcança, acabou a luz, a quebrada zoou. A meteorologia não conseguiu prever clima, tempo de novo. Chuva torrencial vem de encontro, é quando o concreto e aço juntos se esfarelam. A selva de pedra se curva ao fenômeno natural. Aposentos de pé, resistência, esforço de asinha na laje junto com os cachorros. Caos e efeito do louco, balançando os braços à espera de socorro. Olhando pra infra, ainda não é pouco. Poeira escoando o imposto do tubo. Que são a paragoteira pela casa inteira. Já vi de tudo, bem morou de galá. O cenário quando a tempestade passar. Diga lá, é vida que segue. Diga lá, é vida que segue. Já viu de tudo, demorou de galá. O cenário quando a tempestade passar. Na labuta, vou me abrigar. Na labuta, vou me abrigar. Já viu de tudo, demorou de galá. O cenário quando a tempestade passar. Diga lá, é vida que segue. Diga lá, é vida que segue. Já viu de tudo, demorou de galá. O cenário quando a tempestade passar. Na labuta, vou me abrigar. Na labuta, vou me abrigar. A chuva molha meu rosto e os trovões anunciam mais uma tempestade. A chuva molha meu rosto e os trovões anunciam mais uma tempestade. Mais um inverno na cidade. O céu cinza você ouviu Combo X ou Combo X, como preferir. E agora, aqui na Rádio TV Mundo Novo, nós vamos ouvir o Saravá Projeto, que é comandado pelo Funk Buia. Cheia, cruzando as ruas, era sexta-feira. Senti uma presença e era companheira. Mojubá, Mojubá, seguindo o caminho, nenhum mal rodeia. Me sinto seguro até minha aldeia. Exu está comigo e quem me contempla. Mojubá, Mojubá. Não, eles me dão luz na escuridão. Só agradeço por toda a proteção, meu guia em toda direção. E eu não ando sozinho, não. Eles me dão luz na escuridão. Só agradeço por toda a proteção, meu guia em toda direção. Pai, vamos que vamos. Vamos ouvir agora o reggae de Rica Caveman, com uma participação especialíssima do Sisla Kalonji, o jamaicano famoso cantor do reggae contemporâneo. Então vamos ouvir Babel. Rádio TV Mundo Novo. Mundo Novo. Sarra Babal Nomade Rica Caveman Rastafari. Set the children free. Jamaica, Jamaica, Brazil. Can you see, believe, we stand up on your feet. And every day another you die in the street. Vivendo no meio dessa Babel, que lugar bom a gente foi se encontrar. No meio dessa Babel, que lugar bom a gente foi se encontrar. No meio dessa Babel, que lugar bom a gente foi se encontrar. No meio dessa Babel, que lugar bom a gente foi se encontrar. Você pode até nem me conhecer. Então primeiro, muito prazer. Meu nome é Caveman, deixa eu te dizer. Ou você pode mesmo é não lembrar de mim. Preste atenção, nossa conversa não chegou até o fim. The system set it this way. All the children get push it this way. Uh-oh. I know no one to blame you. What a shame, yo. I pray. Enough get to use, no have no dinner tonight. Hey, King Selassie, are you most civilized? No matter make them stop you, all them a fight. Unity has strength, so unification. Get to use, you better get your education. All the rest are with the meditation. No separation. Vivendo no meio dessa Babel, que lugar bom a gente foi se encontrar. No meio dessa Babel, que lugar bom a gente foi se encontrar. Gold concrete, I'm coming on the villa, no brand me as no killer. Gold concrete, I'm coming on the villa, no brand me as no killer. The Rasta, he got the keys to the city. Life give a bossy toe like a river. Emperor Selassie, I beg and squeever. Jaja on a mission, beg all the season. Babylon can't do nothing unless I get your permission. Listen to the music, come to music. People in the music. É mais do que eu disse há algum tempo atrás. Eu não me arrependo, ainda temos mais. Também gosto de cachoeira, também gosto de mar. Mas existem outras coisas pra se falar. Nem tanto paz, amor, nem tanto hardcore. Por uma lira assim, sai que eu madrata. Ire, ire, ire, bom, a gente foi se encontrar. Ire, ire, ire, a gente foi se encontrar. Vivendo no meio dessa Babel, que lugar bom a gente foi se encontrar. No meio dessa Babel, que lugar bom a gente foi se encontrar. No meio dessa Babel, que lugar bom a gente foi se encontrar. Da hora, hein? Pra finalizar, vamos tocar mais um reggae muito especial. Chico César fala tudo o que eu gostaria de falar. Fogo nos fascistas, fogo já! Com produção do Bid e mixado aqui no Três Orelhas Studios. Pedrada. Fascismo. Papam e arreganham os dentes. Sai do ovo a serpente. Fruto podre do cinismo. Para oprimir as gentes. Nos manter no escravo. Bye. arranha os dentes. Sai do ovo a serpente, fruto podre do cinismo. Manter no escravismo, pra nos empurrar no abismo e nos triturar com os dentes. Ei, República de parentes, pode crer, na nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer, e o amor não é. Nós temos a pedrada pra jogar, a bola incendiária está no ar. Fogo nos fascistas, fogo já. Ei, República de parentes, pode crer, na nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer, e o amor não é. Nós temos a pedrada pra jogar, a bola incendiária está no ar. Fogo nos fascistas, fogo já. Nos fascistas, nos racistas, todos esses istas horrorosos. E muito amor no coração aí pra melhorar essa situação. Só aqui na Rádio TV Mundo Novo. Agradecimento, Caco, Jéssica, Uli, Daisy, Max, Renato, Luana, Bruna e toda a equipe da Rádio TV Mundo Novo e do Condomínio Cultural. E em breve, novidades. Fiquem bem e até já!